O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. E aí? Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar. E as lágrimas? Lágrimas em seu olhar. Um giro bacana, mais tarde tem DJ Darlan. DJ Juninho Mix. Juninho Mix. E aí? Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. E aquela, hein? E a galera da cabanagem tá na área, valeu! Toda a galera também, lá de Colares! Dó, ré, ou mi, a nota não sei dizer que represente amor. Pra quem tá apaixonado aí! Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de ilusão. E aí? Se você achar essa treme, treme, bancada na treme, treme. E talvez, talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. E aquele, hein? Alguns momentos nossos estão dentro de mim. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Aonde? Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Ainda tenho seu. Sente o grave na treme, treme. Treme, treme. Bora que é nessa pegada que a gente vai levando. Hoje eu acordei sozinho, me deparei que você não estava mais. E aí? Minhas mensagens eu mandei a noite inteira, eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui. Super Pop 3D, fazendo S, eu lembro de você. É o Super Pop 3D. você errou. Muito obrigado, meu parceiro, o Thiaguinho do Aço, lá do Acará. E aí, Thiaguinho? E o Bené, lá do Caraparu, o Gustavo, a Cleia, a Franci, a Maria, lá do Sideral. Só valeu! Treme, treme. DJ Maluquinho arrasa. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Vou correndo ao passado pra você. Cê lembra? Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Eu lembro. E o meu parceiro Caio, o Emerson. E a galera lá também, lá de Santa Isabel. Em breve tem um paredão lá em Santa Isabel. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre teu beijo. Bate no peito e diz o que tu é. Eu sou da equipe TF. Treme. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. E agora? TF, meu coração é super pop TF. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho, chegando o Betinho e o José. Que o paredão treme, treme, tocando só na manha. Mais tarde, a galera vai sentir a pressão, a maior pressão de som do planeta. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor, mas quero sentar no sofá do Jô. Eu quero casar com você, estar na TV. E aí? Fatura milhões no BBB, BBB. E eu? Sempre que eu vou me deitar, eu vejo meu nome brilhar. Oh, oh, oh. E aí, Thiaguinho? Clube do Acará, valeu! Você. Toda a galera também lá do Barreiro, tamo junto, é parceria com a Treme Treme. Paredão treme, treme. Parceiro Marlon, o homem do Barreiro, ele é a primeira dama, Gabi, tem moral na Treme Treme. Tudo, tudo, tudo! É meu parceiro Marquinhos, o Elias Lee, o Murilo Biruta, o Biruta, galera da cabanagem, tamo junto. Vaca, um pouquinho de agudo, agudo. Agora você quem corre atrás, não dá. E aí, Jabuti? Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. E aí? Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. E agora? No novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Hash, DJ Gordo, detonadinho, pressão. É o Mega Robson, é um show, meu amor, pra você. É o som, mancadão, do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. E é? É o Mega Robson. Manda a revanja. Que é nós marcante. Mais tarde tem DJ Darlan. E a galera vai sentindo de pouquinho a pouquinho a pressão do som mais potente do planeta. São as horas, os minutos. Não consigo te esquecer. O frio me faz lembrar de quando vinhas me aquecer. O sonho era tão lindo ter você em cima de mim. Sexta-feira tem treme treme lá em Mocajuba. Sabadão é lá em Cametá. Domingo é Baitetuba. Eu me entrego ao seu. E segunda-feira tem treme treme lá na Praça de Salinas. Eu... Aniversário de Salinas. Eu... Junto com o Super Pop. Assim. E a Jaqueline. O meu parceiro Cleito. Trigo. Galera lá de Santa Isabel, muito obrigado. Agora que toco em ti. E aí, Jaque? Abro os olhos, não lhe vi, se sonhei. E foi? Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Eita, Jabuti! Segunda-feira é Treme Treme Super Pop! Parceiro Helder, o Tinho, o Nenê, toda a galera dos Mal Falados. E aí, meus Mal Falados? Marcante! Quando a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. Treme, treme. E a promessa que a chance deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vivendo. Sons Automotivos, Chimos, arrebentando com a Treme Treme hoje, viu? Aqui. Quando você se foi, chorei. E eu? Chorei, chorei. Não chora, não! Vem! Só pra gente relembrar. Juninho Mix. Você diz que sou sua menina com superpoderes. E sei como usar esse amor que ainda sente por mim. Então? Então, se sou sua heroína, não fuja de mim. Entenda que esse amor me dá força, te quero aqui. Você não sai de mim, meus sonhos me chamam e você tem também o poder de me atrair. Tentei te ver e acabar com a saudade em mim. Não é tão fácil te esquecer. Se te quero outra vez, se sou sua heroína, você é a força. Olha o Thiaguinho lá do Acaré. Não é tão fácil te esquecer. Se te quero outra vez, se sou sua heroína, você é a fonte do meu poder. Vamos lá. Toda galera lá de Cametá, a família da Daiane, a Mel do Acará. Detalhe, viu? Sexta-feira, sábado, né? Sábado tem Treme Treme lá em Cametá. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. E eu? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá nada. Bora, Jabuti! Parceiro, DJ William, lá de Coraci. William, aqui. Ele tem moral na Treme Treme. Juninho. Alô, Sasaki. Ô, menino, pás, parque, esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, deixa na batida, deixa na batida aí. Até o chão, ouvindo o som do JC e o campeão. JC e o campeão dançando. Ela vai descendo até o chão, ouvindo o som do JC e o campeão. JC e o campeão dança. Só pra começar, só pra começar, só pra começar. Aí, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Prepara a vaga! Que negócio é esse, meu filho? Vamos lá! É não, vô! Eu gostei muito! Mas tuts, tuts, tuts, tuts, não! É tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Você me perdeu e agora chora. E aí? Bye, bye, meu amor, chegou. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Vamos lá! Boa noite, povo, que eu cheguei. Valendo! Joga! Joga! É Treme Treme! É Treme Treme! Acelera! Pressão! Pressão! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Hoje o bagulho vai endoidar na Treme Treme. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Tu tem uma moto e as novinhas me adora. Só pra começar o aquecimento aí. Dela. Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando. Só na manhã, Juninho, só na manhã. Só na manhã, só na manhã, só na manhã. Na esquina, na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando. Peraí, peraí, peraí. Assim, na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. E aí? E meu primeiro beijo, meu primeiro desejo foi você quem me ensinou. E agora? É o seguinte, só quem tem amigo corno aí, pra começar a esquentar, aponta na cara dele, e manda essa bem aqui, ó. Essa bem aqui, ó. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Joga! Pressão, Juninho, vai, vai! E o bagulho vai endoidando de pouquinho a pouquinho. E agora? Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Vamos lá! Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Piranha! PI Produções. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Te desce, Jair! Vai dar ou vai descer? Ver qual vai ser a parada hoje. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desde seu recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Vai, vai! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Como cê tá? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho doido. Bagulho louco, louco. Hoje o bagulho vai ser doido, vai ser doido. Louco, louco, louco. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Joga! Hey, hey, hey, joga! Hey, hey, hey, hey. Mais pólvora! Explode o bagulho! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just bora. Like a star. I've been fucking, I've been fucking, I've been fucking, I've been fucking. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Quero ver! Olha esse povo que é cheio. Iago Santos, Bolsa de Sangue. E aí, Thiaguinho? Vume do Acará, tamo junto! É treme, treme! Só pra começar o aquecimento aí! Vamos lá! Ela vai pro rock doido, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bota aquela batida, aquela batida. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Prepara tudo que a pressão vai subir. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. É rock doido, é rock doido. Vamos lá. É rock doido. Hoje o rock vai ser doido! E aí, meu parceiro Marquinhos, o Elias Linho, o Murilo, o Biruto, a galera da cabanagem, tá na área, tá na área! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama aí! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pra quem vai chegar muito doido aí. Hey, hey, hey. Joga, joga. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar. Pressão, pressão. Ai, droga. Se liga aí, malvada, nunca vou. O Diego Daffy, meu parceiro Júlio, o Pirata, GDC. E aí, meu parceiro Alex, o Nivaldo, a Paty também, e a galera de Muju. É a galera de Muju invadindo o Jabuti. Vai mexendo tudo aí. Segura. Explode o bagulho. Joga. Uma atrás da outra aí. O Johnny Santos, dos revoltados do pop, avisando que sábado que vem, dia 19, tem o esquenta do aniversário de 6 anos do Revoltados do Pop, lá no Circuito Bar, com o DJ Thiago Farias e o meu parceiro DJ Bruno Pressão. É. E o bagulho vai doidar. E aí, DJ William, o homem é bom. Tu já sabe qual é, o complexo da penha verdadeiro que tem. Cê pode vir. Vamos pra gaiola, vem. Que tá tudo. Como cê chegou? Ligou de infinito, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Então vem qual que é meu crush. Senta, senta, senta. Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Aquele jabuti! Aquele velho whisky falsificado em 30 contos! Ah, Torini! Conhece! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando fuzil a põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete. Quando o Juninho mixe, dava pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça. Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Põe o capacete, sobe em cima da motona, solta o barulhinho que as novinhas. Bora ver se vai estancar. Será que vai estancar? Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Tu tem uma moto e as novinhas me adoram. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Vamos lá! Eu voltarei mais forte. Mas ela quer o seu governo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosseto, ela quer o seu gosseto. O Jonathan, a Julie, então eles são treme treme. Na minha cara, tamo junto! Tem que levar, vai ligar um assalto pelo, vai ligar um assalto fora. Cavalinho do pioro, cavalinho. A nossa tropa invadiu tudo! Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho. E vai sentando, vai sentando, vai! Chefinho. E agora? Só pra começar. Vontade de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai no carro. E ela vem, sacoleja na raba na frente. Bora que mais tarde tem DJ Darlan. DJ Darlan. Vem sabotado na meu bem, sabotado na meu bem. E ela? E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Sabotado na meu bem, sabotado na meu bem, sabotado na meu bem. E agora? Da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota, idiota, idiota, idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica. Peraí, peraí. Eu prefiro essa bem aqui, ó. Que onda é essa, Juninho? Que onda é essa aí? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Alô, Crescenjo! Vai dar ou vai descer? Bora nessa! Ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou vamos deixar lá! Você escolher. Alô, Cinderão! O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. E a mulherada vai descendo, vai descendo. Alô, mal falado! Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. E a galera de Mujú! Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Cê pode vir, pode vir. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Vem você, balança a bunda agora. Agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda. Vai balançando tudo aí. Quem tá tocando? DJ Juninho Mix. Juninho Mix. Juninho Mix, o DJ que você respeita, o DJ Juninho Mix. Aê, eu nem sei de quem é essa festa. E aí, Sasaki? Nem sei de quem é. Fala aí, Juninho! Meio DJ Gugas invadimos de penetra e comemos varai xereca. Varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei! Oi, oi, oi, chegou, oi, chegou, oi, oi, oi, oi. A treme, treme invadiu, oi. Alô, Cinderão, oi. Vamos lá, oi. Vai, ai, ai. Só pra começar. Pois é. O homem do acará. Confessar, eu tô pagando as putas. Tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei. Só pra começar, vamos lá. É o som mais potente do planeta. Treme, treme. Hoje na parceria com a galera dos sons altão altivo. Ei, sente o grave na treme, treme. Vamos lá. O grave faz tum. E a bunda dela, hein? E a bunda dela bate. E bate, bate. E a treme, treme. Bate, bate. Bate, bate. E o grave faz tum. E a bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Tá valendo! Bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai. Vai o quê? Um gol. Vai, Teiro, toca um negócio aí. E aí? Quem são vocês dois? Treme, treme. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. Joga! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Ei. Nós tumultuando, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a xereca pra gente. Assim é que eu gosto. E só pra começar, vamos lá! Próxima sexta-feira tem treme-treme lá em Mocajuba. Aí sabadão é Cametá. Domingão, vai ter tuba. Sai da frente, lá vem. E segunda-feira o bicho vai pegar lá em Salinas. Treme-treme e super pop. Treme-treme. E qual vai ser a parada, hein? Não pude evitar. Tirou meu ar. Fiquei sem chão. Vamos lá! Isso é trip e som de do boyzinho. Vai! Tá no talentinho. Como você tá? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Ai, tô de rolê com a prostituta. Que gata, ai que pura. Vamos lá! uma tal da lamba. Como ela tá? Tá rachada, tá rachada. Oi! Tá rachada, tá rachada. Eu tá rachada, tá rachada. Tá rachada, tá rachada. Papai chegou. Papai chegou, papai chegou. Oi, oi, oi. Peraí, peraí. Assim. Quero ver. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer. Hey, hey. Vamos lá. Preconceito só calado. Mancando ele na voz. Por essa, eu vou esperar. Quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar. E aí, Ponga? Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapu, lê, ei, chapu, lê. Deixa pule, deixa pule, deixa. Bora nessa! Ei, deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei, ei. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chapu, lê. Chapule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Tu terminou comigo e agora quer voltar. Todo mundo já sabe que coisa é mais gostoso. Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo. Tu já ficou. Bateu ou não bateu? Bateu uma saudade do meu ex. De quando ele me dava calor. Tô com vontade de te ver outra vez. Mas lembro quando você vacilou. Tô sabendo. Então joga tudo aí! Aê. Joga assim, mulher. Joga, joga, joga, joga, joga. Vai, vai, vai. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Joga, joga. Ah, vamos lá! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Se fizer gostoso, tem a balão de volta. Comanda tudo, é mal falado. Ei, ei, ei, ei, treme. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, o que, que ela disse? Ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepe. Canal Brega Exclusivo. Só pra começar. É o abalo, daquele jeito, tá ligado, né? Só pra dar um giro bacana. Ela sabe que é gostosa, na dança me excita. Namora é bom, mas fica é melhor ainda. Saiu espalhando pra todas suas amigas. Como vai ser hoje, Cinera? Ela sentou por cima, que eu faço gostoso e ela gama na minha pica. Essa pica. Putadão, com pressão na tua xerenga. Putadão, com pressão na tua xerenga. Thiaguinho chegou. No grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Vai, não vai? Isso complica. Porque às vezes bate vontade e a gente quer. os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. E aí? Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias. Até ele veio hoje. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Vamos lá! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. E aí, pipica! E aí, é o nosso Severino! Tá beijando a mina que mamou o bonde. Como vai ser hoje? Vai ser papapapá. Já! Toca na tirada, lá vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, pá, pá. E aqui na Treme Treme, Tiringa, como é? Somos uma verdadeira família. Família é aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. Como ela chegou! De copão na mão. Eu não quero arrumar mais pão. E aquela tua amiga, tua ponta na cara dela. Lá de Barca Arena, é parceira do Darlan, é parceira do Juninho. Chega front e tumultua na balada. E já por aqui, quando DJ Joãozinho Pressão, o Ralisson Digital, toda a galera da comitiva, o meu parceiro Felipe Design, o Nenenzinho Top, e toda a nossa família vem estar live. E aí, Romarinho, Edinho Maninho, vamos lá. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora. Quero que tu vá, vá tomar no cu. E aí, Bené, Carlos Paru, a Maria, o Gustavo, a Cleia. E aí, França. Hoje eu tô tipo tolerante. Vamos lá, pra começar. Assim. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, bora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Welder, o Tinho, o Nenê, toda a minha galera dos mal falados. É tchau pra quem namora. Aqui do ladinho do paredão. Treme. Sente a pancada na Treme Treme. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar. Vai balançando, balançando, balançando. Balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar. Cara de braba, uma mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada. Muito maluca. Pra quem tá solteiro aí. Mas aí me morar na rua. Botei pras putas. Botei pras putas. A Carol senta a caixota. Vamos lá. Junta a boca, chupa. Botei pras putas. A Carol senta a caixota e a Juju com a boca chupa. A Carol senta a caixota e a Juju com a boca chupa. A Treme Treme senta a caixota e a Juju com a boca chupa. Que aconteceu? Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. E aí, William? Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre fecha picadinho. Faça anime sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa ela vem jogando, abre fecha picadinho. Faça anime sensualizando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Pra baile de comunidade. Quem tu chamou, hein? Avisei pro Kevin Cres. É? Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da Gaia. Cê pode vir! Arrasta a pepeca no chão. Se envolveu com os crias. Foi até bom te encontrar. Mas é o rock doido que eu amo. me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, vem comigo! Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefe, senta pro chefe, senta pro chefe, senta pro chefe. Tu quer sentar? Chef, senta pro chefe, senta. Tu quer sentar? Senta pro chefe. Só pra começar o aquecimento, aquecimento. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha. Eu vou pro baile da gaiola, ah, yeah. Na intenção de fuder. Vem te embora, bora. Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te... Como vai ser com a novinha? Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toda a galera, toma, toma, invadindo toma, o Cresejo. Alô, Cirarão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cresceu! Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma, o Li, toma, o Murilo, toma, toma, o Biruta, toma, toma, galera da toma, cabana, Jair. Já inventado, nana. E também balança. A onda agora é. A onda agora é. A onda, onda. Qual é a onda agora, hein? A onda agora. Diz. Treme. Treme. Só me dava se eu desse, Melissa. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinhas todas. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. Tem piroca, tem piroca. E hoje eu quero é tu. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Toda boca agora. Comprei uma moto, pego as novinhas todas. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. Isso é só um aquecimento aqui no Crescentua. E a galera vai invadindo de pouquinho a pouquinho. E a gente vai mostrando a força do paredão treme, treme. Ei, sente o grave na treme, treme. Vamos lá! Waka tankada, honkashilada, wahitikada, hoyate. Nage tankada, tankashilada, hakisitada, hoyate. We are wakana, nehipi, we are naka. É treme, treme! Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vamos lá! Waka tankada, waka tankada, waka tankada, waka tankada. We are wakana, we are wakana, we are wakana, we are wakana. Alô, Crescespa, vamos lá! É o som mais potente do planeta, né, galera? Só pra começar. Waka tankada, unkashilada, wahitikada, hoyate. Nia hale, mitikolada, kisuya pide, hoyate. Wiko timita, wawu chacha, wakano metako yasina, hoyate. Mais tarde tem DJ Darlan. DJ Darlan. DJ Juninho Mix. Paredão treme, treme. Quem tá na área? Paredão área. Treme, treme. E a mãozinha vai logo lá em cima. Valendo! So, do you know anything about techno? Não. Vamos lá! Listen. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no filme. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no filme. been popping pillies, man, I feel just like a... Vamos, we do it! Aquecimento aí! E o chefinho Fernando Chaguinho, vamos que vamos, maninho. Pra cima, passa o lance, Chaguinho. Só pra esquentar, só pra esquentar. É treme, treme. Mais 10 centavos aí, vaca. Mais 10 centavos do paredão. E agora? Só pra começar. Rock doido. Yeah! Só pra esquentar, só pra esquentar. Vamos lá. Ó! Oh. Forte. Everybody is going to the party, party, party, party, party. A treme, treme. Party, party. Valendo. Party, have a real good time. Paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Bora dar um giro bacana aí, vai. Bora dar um giro. Que mais tarde tem DJ Darlan. DJ Darlan. DJ Juninho Mix. Gilson, tudo bem? Cadê a Cris? Era usada do sideral? Égua! Boiei nessa conversa agora, viu? É a treme, treme, tocando de tudo! Bora curtir assim, vai! Vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do quem gosta dessa é integrante da família Treme, Treme. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. E aí? Você fica milu, milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, pra caindo. Você fica milu, milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, pra caindo. Só pra dar um giro. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. E eu? Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. Pode pegar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando vai? Quando for beijar alguém, você. Pode vir. Antes de amar meu bem, desta me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. E aí, Vidigão, o homem da carroça da saudade tá na área, valeu, Moninho. Sinta-se à vontade da Trim Trim. Yeah, yeah, yeah. Eu quero ouvir vocês assim, vem, vem. Bota aquela música de motel aí. Música de motel. Só pra dar um giro. DJ Darlan. Mais tarde tem Darlan. DJ Juninho Mix. Alô, Crescespa. Alô, Sideral. Alô, meu parceiro DJ William. Tamo junto, mano. Alô, Thiaguinho do Aço. O homem do Acarata na Trim Trim. Qual é a parada, hein? Me diz aí. Pra se falar de amor, tem que se amar. E eu? Eu já vivi o amor e posso falar tudo. Tudo que eu quero é me refazer. E eu? Eu não me vejo mais me entregando. E você? Outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você, você, você. Você feriu meus sentimentos. Outro amor para. E aí, o Elde? Galera dos mal falados, valeu! Alô, Vidigão! O meu parceiro Marquinhos, o Elias, o Li, o Murilo, o Biruta, minha galera da Cabanagem, valeu! Treme, treme. Agora é pra valer. Sente só a pressão. Vamos que vamos. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. O meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Não vai chorar. Forte, alô meu parceiro Nip, é lá do meu setor de Castanhal, Juninho. Vem. Alô Thiaguinho, prepara o Acará, dia 3 de novembro, tamo junto. Yes. Parceiro Elton, o Douglas, toda a galera da equipe Spider, que tava ontem com a gente, né? Pode descobrir meu segredo, não consigo te esquecer, eu só penso em você, desde a hora em que... Alô, meu parceiro Júlio, da família Bem-Estar, live! E aí, Júlio? Como é que é? O Trigo, tem a galera de Santo Isabel curtindo o paredão. E aí, Jaque? Júnior e Neto na batida. Vambora! Passo o dia sonhando acordado e de noite eu não posso dormir. Teu amor no meu peito guardado, eu só quero ficar do teu lado. E na hora de estudar, eu só faço me lembrar desse sonho. Que é referência, Juninho. Só pra dar um giro aí, vambora. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Que ele é? Desgraçado, sem coração. Roubaste meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock. Você pode vir. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto. Sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som automotivo de Belém. Diz pra mim mais uma vez: desgraçado sem coração. Bora relembrar, relembrar, relembrar. DJ Juninho Mix. É Juninho e Darlan no comando do Paredão Treme Treme. Yes. E aí? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Que ela fez contigo, hein? Esse e ela? Me traiu. Do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Que é isso, meu amor? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Ei, sente o grave na treme-treme.